Mundanos, danos planos, escândalos, cantos, contos. Samba, ciranda samba, menina, ciranda, samba, menina, samba. Canta a cantiga do mundo que jaz não encanta.